3758, boa noite. Essa é a identificação. Desça para o nível 060, voe direto TAP. Então, 3662, meu direto B, na desça para 2000 país, emissão 013, autorizado sinal LS, passabilizado. Ajuste no 013. Papa, Papa, Charlie, India, Tango, go ahead. Roger, if clear to Cuiabá, flight level 430, via Upper Zulu 17 until Fox Romeo Mike VOR, after in accordance with flight plan. Departure from runway 17 and the right turn after takeoff. The departure is Arbor, and after Arbor, fly direct to Alpha position to intercept airway Upper Zulu 17. Departure frequency 119 decimal 35 and tower frequency 118 decimal 95 and the scope hold 5557 Charlie India Tango. Charlie India Tango, ready back to right, and your departure is going to be for runway 10, and the departure is the same, Arbor and Alpha, after takeoff, right turn. Okay, 2 startup engines, contact tower on 118, decimal 95, and inform your hangar. Maurice, a good night and good flight. Que Luiz, toque arremetida em Salvador. Bravo que Luiz, autorizado o voo local com toque arremetida em Salvador, decola da 17. Após a decolagem, coordenará com a torre para ingressar no circuito em 118 decimal 95. O controle para falha de comunicações, possível falha 19 decimal 35. O transponder, acione o 0112, bravo que Luiz. Roger, runway 17 then, first turn to the right, call ready for taxi. O Bravo que Luiz está correto, gotejamento, chame a torre 1895 para acionamento, um bom treinamento. Controle 858, desce para 2000 pés, transição 012, autoridade final de essa passabilidade. 2000 autoridade de vai estabilizando, 2000 pés, 2000 pés. Agora no 013. Padrão. Pessoalmente, já para o táxi. localizador e glide, tem a pista vista, tá? 3662. São 3662, completo sinal de Sumi Torre, 1895. 1895, tá? 3662. Torre Salvador, boa noite, tá? 3662, 3 milhas do Índia Serra, pista vista. Gente, a parte externa, 3662. Tá, 62. Salvador, muito boa noite, Gol 1763. Sente da informação X para Conselho Guarulhos. Gol 1763, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16 até Belo Horizonte. E após BH Trive, após Trive Poços de Caldas, a decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda Bridge, vai interceptar Pesulu 16. O controle 1-19-35, acione 5010, Rolou 763. Autorizado 360, São Paulo, Guarulhos, conforme a rota, e após o 16, Belo Horizonte, Trive Pontos. Decola da 10 com cola direita da Aleta Brit, aciona 5010, chama 1935, com 1763. Correto, 1763, chama para o puxo e acionamento. Chama lá. Altímetro 10 no 3, Libertax, chama para ingresso. Visual com a pista, 3858. São 3858, completo sinal de Sumi Torre, 1895. 1895, 3858. Então 3662, solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 3, 6. Salvador, boa noite, tá 3662. Tá 3662, livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 02 do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3 para o 02, 3662. QNH1013, cleared for taxi, report holding short. Charlie India Tango, confirm Fritz is on board. Roger. Salvador 3858, passou esse ano embaixo travado. 3858, livre pouso na 10, vento 100 graus com 119, altímetro 10 no 3. Livre pouso na 10, na The Tango cleared for runway 17, report lined up and ready. Manter o ponto estéreo, é o próximo para decolar da 17 para o Kilo Whisky. Solo 55, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita 1219, 3858. Roger, clear for takeoff runway 17, wind 110 degrees with 12 knots. Tá 3858, tá livre o táxi, Alfa, Juliette, o gate é 03. Alfa e Juliette pro 03, tá 3858. Qual que é isso que ele mantém no 7? Charlie Andy Tango, airborne at 56, call departure 119.35, have a good flight. 119.35, good evening, Charlie Tango. Salvador Departure Control, Papa Papa Charlie India Tango with you. Charlie India Tango, Tango radar contact, climb flight level 430, after the passing. Climb flight level 430, Arbor Departure, Charlie India Tango. Control Challenger Tango, request fly direct to LFA position. Fly direct to LFA, Charlie Phantom, India Tango. Direct to LFA, Tango. Colardão no 7, vento 1,00 graus com 1, 2 nós, informa a primeira curva será à direita. Luiz, que decolada 00, curva à direita, reporte para girar base. Dado base, repartição. India Tango, call Recife 1260, is unable 1288. Whisky, livre toque remetido não no 7, vento 1 no 0 graus, com no 2 nós. acompanhamento é o 04, curva à direita, reporte para girar base. Salvador, boa noite, TP 5218, sem informação ótica. TP 5218, boa noite, vai direto Duna, desça para o nível 050. Ok, vou direto Duna, descendo para o 050. Realizado, repartir na final. Luiz, que teve estoque remetido na 1-7, ventou no 1-0 graus, com no 0-9, altímetro no 0-3. Luiz, que tocou em Meteo 08, curva direita, reporte na base para final. Confirme. O próximo será pouso final, Bravo que Luiz. 763, posição 4 para o pushback sonamento. Autorizado, chame táxi. Voa no 763. Quanto táxi, 763. Bate na final, bravo, que whisky. Luiz Quilgri pouso lá no 7, vento 00 graus com 1 no 9, altímetro no 0 no 3. Táxi Gol no 763, temos 188 a bordo, 350, alterna Galeão. Tiago, Gol no 763, livre o táxi à direita, ponto de espera dá no zero, chame a torre, 1895, é uma boa viagem. Ok, à direita, ponto de espera 1895, Gol no 763, obrigado, vamos para o trabalho. Comente. Grupo 5218, desça para 2003, ajusta no 0 no 3. Autorizado sinal e disponibilizado. Ok. Ajustado no 0 no 3 para 2000, autorizado em elétrico, reta flash estabilizado. 5218. Bom, no 73, ponto de terra, né? 763, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, cano 3, nosso. Decola 1-0, bom, 763, um ajuste 1003. Afirmo. Obrigado. Gente, bravo, que Luiz, que frequência livre a estacionar? Nome é 310, boa noite, eu vou direto do Duna, desça para o nível 050. Bravo Whisky, aguarda um instantinho, cópia. Bravo Whisky. Bono 763, decola 1216, controle na decimal 35, on low. 1935, obrigado. Brasque Luiz, cópia. O Brasque Luiz está autorizado no local Salvador, Salvador, circuito da 1-7, mantendo 1000 pés, a decolagem da 1-7. Após coordene com a torre para o ingresso no circuito, a mesma opera em 118 decimal 95 e o controle 119 decimal 35, acione 0116. Bravo Luiz, que chame a torre para o táxi. Bom treinamento. Tchau, time metro no 0, no 3, livre o táxi, chama para o ingresso. Utilizado o ILS 35298, Rabi Stango. 35298, complexo final, chame torre 11895. 35298. Torre Salvador, boa noite. 35298, estabilizado em ILS, Rabi Stango. 35298, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 10 graus com 11 nas, altímetro 10 no 3. Tenente, vai reportar baixada de trabalho. Gente. Claro que o Whisky livre ingresso é partilhado e pronto no 7. 218, confirma trem embaixo. Ok, baixar travado. Gente, livre pouso não no 0. 218. 73, autorizado, da Leão, nível 360, via Pêsulo 10, até SMAP e após conforme o plano, decolagem da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, o controle 119.35, o transponder 5017. Obrigado, Galeão, nível 360, Patrizolo 1-0, Desmap, após Desmap, conforme o plano de voo. Decola 5-1-0, primeira curva à direita. Voo no 973. Correto, voo no 973, chame para o push, acionamento. Puxar, voo no 973, informa que está aqui na 02. Ciente. Sente o Bravo que Luiz, que livre decolar da 17, vento 110 graus, cono 3 nós, primeira curva será à direita. Controle em Salvador, eu passarei do 2224, boa noite. Passarei 2224, boa noite, essa identificação. Vai direto do Ana, desça para o nível 050. Trip 5218, solo 22, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, obrigado. Sinal 6310, desça para 2003, registro na 063, autorizado sinal LS, estabilizado. 2013, portar estabilizado, 6310. Gol 1763, Sam Centro Recife, 1251 e Alterne 13395. 1251 e 3395, boa noite. Boa noite. 85218, livro táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, a posição é a 05 do pátio 3. Bravo que Luiz, que decolado ao 23, curva à direita, reporte para a base. Autorizado, chame táxi, gol 1973. Se você tiver acionamento, 973. Bravo, que Luiz, que é parte na final. Alfa que Whisky, livre toque arremetido do 17, informa após o toque arremetido, vai seguir para farol de Itapuã. Luiz, que tocou e arremeteu aos 2,6, reporte farol de Itapuã. Boa noite, Deltan 3858, está autorizado Fortaleza, o nível 370, via Pesoluno 9 até Bangu, após conforme o plano, a decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, a subida é a Momo, transição Frote, o controle 19.35, acione 5026. Tem que autorizado 370 Fortaleza, na Pesolu 19 até Bangu, pois conforme. Decolador 90 com a esquerda, Momo Frotti, 1935, controle 5026, vai acionar o 3258. Correto, chama para o puxa e acionamento, então 3258. Pará. 1973, táxi com PLB 88, autonomia 1350, alternando campeão. Copiado, 1973, livre táxi à direita, ponto de espera da 10-1895, a torre, boa viagem. Livre táxi pela direita, ponto de espera 1895, 973, reto. Alô, que Luiz, que vai iniciar o 360 pela esquerda, sobre o farol de Itapuã, aguardando para seguir para 17. Exato. Ciente, descendo para 2013. Vai reportar estabilizado na final do X-Ray 2224. 0, vento 1-0-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no 3. Reporto 0. Coluna 73, boa noite. Após o chané na curta final, ali mantendo 0. Após tráfego em curta, ali mantendo 1-0. Coluna 73. Luiz, que visual com a aeronave na curta final da 1-0. Gente, segue na retaguarda da mesma, reporte para a base da 1-7. Paris 10, solo 31, livre à direita, solo 12, 1, decimal 9. Chané 6310, livre táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 6 dúzia. Alfa, Juliette, dentro. Tá, o que eu disse que é a parte na final. Decolado aos 33, controle 1 na decimal 3, 5, bom voo. Sou Salvador, boa noite, Golo 973, decolado, passa 1-3-0-0-10. Golo 973, boa noite, contato radar, batado nível 360, voo direto Lido. TV 360, voando direto, Leda, Golo 973, obrigado. Inscreve toque remetido não no 7, ventou no 00 graus, com no 1 no altímetro no 0 no 3. Que tocou e arremeteu aos 35, curva à direita, segue para o farol de Itapuã, reporte o farol.